Eu entrei de corpo e alma no desafio de 21 dias, a convite da doutora Eliana, sem entender exatamente do que se tratava. Tal qual foi a minha surpresa, minha irmã e sobrinhas todas estávamos no tal desafio, inclusive a que mora na Espanha. Eu estava eufórica para começar. Só que eu me via de uma forma tão negativa que estava difícil me suportar, e não por acaso, para minha surpresa, eu me dei nota 4 no meu amor próprio no início do desafio. Ao longo do trabalho, alguma coisa dentro de mim foi se modificando, até que chegou o dia do espelho. Gente, o que é isso? Foi simplesmente maravilhoso descobrir que a minha alma não tinha Parkinson, e tampouco esclerose múltipla, e que é uma alma brilhante, linda e cheia de perfeição. Finalmente, eu consegui superar e, ao longo dos exercícios propostos, fui conseguindo inserir pensamentos positivos a meu respeito e terminei os meus 21 dias com o meu amor próprio nota 10. Com isso, eu até consegui fazer uma distribuição de tarefas mais justa na minha casa. Foi maravilhosa a convivência com a doutora Eliana e descobri que mulher mais maravilhosa que ela é, uma mulher extremamente sensível. Gente, eu estava tão complicada que ela chorou na minha consulta. Que mulher justa e amiga. Eu a convidei para dar uma palestra no meu trabalho e ela foi, sem cobrar nada. Em seguida, ao divulgar o seu curso, houve um desencontro de valores. Sabe o que ela fez? Fez um desconto super bacana para o grupo do meu trabalho e finalmente muito me impressionou a capacidade dessa mulher de segurar a onda de 30 mulheres. Realmente não existem atalhos. Gratidão é tudo o que tenho a dizer. Vontade de gritar para o mundo o quanto ela e seu trabalho são maravilhosos.